Portal do La Rocha. As minas chegam no baile e ficam todas maluquinhas. Trão, trão, trão, trão, trão, trão, trão, trão. É quarto de empregada, é. As meninas chegam no baile e ficam todas maluquinhas. Eu vai fazendo com swing, cadê? As meninas chegam no baile e ficam todas maluquinhas. Bota a mão pra frente e vai fazendo. Agacha, agacha, agacha, agacha, agachadinha, agacha, agacha, vai. Tome, tome, novinha, agacha, agacha, agacha, agacha, agachadinha, agacha, agacha, vai. Tome, que tome, novinha, agacha, agacha, drão, drão, drão, drão, drão. Agacha, agacha, vai. Tome, que tome, novinha, agacha, agacha, agachadinha, agacha, agacha, vai. Tome, que tome, novinha. Paredes se balançam. As meninas chegam no baile, ficam todas maluquinhas. Vai fazendo com swing, cadê? As meninas chegam no baile, ficam todas maluquinhas. Bota a mãozinha pra frente e vai fazendo. Agacha, agacha, agacha, agacha, agachadinha, agacha, vai. Tome que tome, novinha, agacha, agacha, agacha, agachadinha, agacha, agacha, vai. Tome que tome, novinha, agacha, agacha, agacha, agacha, agachadinha, agacha, agacha, vai. Tome que tome, novinha, agacha, agacha, agacha, agacha, agachadinha. Round, down, down, down, down, down, down, down, down. Agacha, agacha, agachadinha. Bota a mãozinha pra frente, aí. Agacha, agacha, vai. Agacha, agachadinha, agacha, agacha, agacha. Tome que tome, novinha, agacha, agacha, agacha, agacha, agachadinha, agacha, agacha, agacha. Tome que tome.